apresenta Live Set. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá para todos, uma muito boa noite e a continuação de um excelente fim de semana. Estamos a abrir mais uma sessão do Live Set. Live Set. You listen, you groove. Abrimos, como habitualmente, com a contagem das 10 mais desta semana, uma contagem para a qual vocês podem participar votando em www.bupor.com. Basta aceder a este endereço, entrar na secção das músicas e votarem naquelas que mais gostam. Podem ainda adicionar as vossas músicas favoritas. Power Play. DJ Radio. E começamos pelo número 10, onde está esta semana Sunshine Day dos Body Bankers, uma reentrada. 10. Número 9 para Bob Sinclair, featuring Rafaela Cara, Farla Amore. 9. non è un gioco, fargli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Funky beat. Live set. Queres contribuir para este top? Vai a bupor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. No número 8, Phonic Lounge e Pure Pets featuring Matthew Fairmont. O tema chama-se The Sun Always Shines on TV, é um original do Jaha. Ei! Uma posição esta semana para Morena My Love, do Tom Boxer, com a voz de Antonia. 7. Estamos agora no número 6, a manter-se este So Sexy de DJ Zé Luiz. Sim. Sexy. Sexy. Sexy. O Live Set é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Regressamos para a segunda parte da contagem das 10 mais desta semana. Já sabem, podem votar todos os dias em bupor.com e assim colaborarem na elaboração desta tabela. Número 5 esta semana para David Guetta, featuring Rihanna, Who's That Chick? 5. Posição esta semana a manter-se Usher e Pitbull, DJ Got Us Falling In Love. 4. We'll be right back.

and it makes me wonder. Live set. Yeah. I get a bit scared sometimes. Todos os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do Live Set. Basta ires a www.bupor.com. Estamos agora no número 3, onde está este tema fantástico de Goodwill e Hook and Sling. O tema chama-se Take You Higher e é uma grande malha para as pistas de dança. Thank you. Live set. Power play. Estamos praticamente a conhecer o número 1, mas antes vamos conhecer o número 2. Esta semana a pertencer aos 30 Seconds to Mars e este Hurricane, a remix. 2. Yeah.

djzelis.com. This side and that side. Go. Going back to the old school. I'm not afraid of the dark.

DJZelwish.com. Yeah. djzeluis.com.